Às vezes fico maravilhada quando contemplo a sabedoria de Deus ao criar o mundo que estivesse totalmente a serviço de sua obra maior, o homem. Uma das grandes criações de Deus para o homem foi a necessidade de se ter amigos para dividir sentimentos, sejam eles bons ou ruins. A palavra do Senhor nos diz que existem amigos tão especiais que passam a ser mais chegados que irmãos. É dessa amizade que me refiro quando me lembro de você. Deus me concedeu o privilégio de partilhar contigo de uma sabedoria que o tempo não pode apagar, de um amor insofismável que não compactua com os nossos erros de seres humanos, mas contribui para que melhoremos. É este o caráter do Deus que nos fez amigos, do Deus que nos fez irmãos e que nos fez entender o quão é importante ter amigos leais como você. Obrigada por sua amizade e que Deus te abençoe ricamente.